Capítulo 9. O poder da consciência. O segundo poder pessoal do êxito. A consciência é o elemento criativo do universo. Sem ela, nada se realizaria. Há não muito tempo atrás, as palavras física e consciência eram consideradas mutuamente exclusivas. Uma era estritamente ciência, e a outra era meramente um conceito abstrato relegado ao campo da psicologia ou filosofia. Hoje em dia, cientistas de todo o mundo estudam a física e a consciência, e é abertamente aceito que estas verdadeiramente criam a realidade. A física é a ciência das possibilidades, e o poder da consciência é a fonte. Porém, qual é o processo de manifestação? Através da física quântica, sabemos que a realidade não está separada da observação dela, o mesmo é certo para nossas próprias vidas. O que experimentamos no mundo real não pode ser separado de nossa percepção dela. De fato, o estudo da biomecânica revela que o cérebro não é capaz de distinguir a diferença entre a realidade e a memória. Os mesmos neurônios se agitam quando vemos algo ou quando simplesmente o recordamos. A chave para a criação consciente se encontra em tua percepção, o que percebes de ti mesmo e tua realidade, e como isto te faz sentir. Em realidade, isto cria muitas das respostas químicas emocionais de teu corpo e tua mente. É um processo de causa e efeito, a percepção estimula a reação reforça a percepção. Tua consciência é tão poderosa que não somente determina a qualidade emocional de tua vida, senão que também evoca respostas psicológicas significantes. O processo começa quando uma simples emoção ou pensamento dispara as glândulas do hipotálamo no cérebro para liberar certos peptídeos. Estas substâncias se movem até receptores afirmando-se logo nas células, criando uma reação química que coincide e perpetua o estado emocional original. Sejam positivos ou negativos, pensamentos similares criarão peptídeos e emoções similares. Com o tempo, a repetição deste padrão apagará outros receptores que pudessem estar disponíveis para os peptídeos de diferentes estados emocionais. Deste modo, tua percepção se converte em algo fixo, que repetidamente produz uma cadeia bioquímica de eventos que perpetuam os mesmos sentimentos. Desse modo, é que se formam os hábitos emocionais, e até os vícios. Pode soar complicado, porém é um processo espontâneo e relativamente simples. E tem um grande impacto na produção de consciência e energia devido a que envolve intensamente o conhecimento, as emoções e a bioquímica. Vejamos um exemplo de como trabalha o processo. Passas próximo a um edifício em tua vizinhança muitas vezes, sem nenhuma reação cognitiva ou emocional. Somente o observas. Um dia, justo quando começas a buscar emprego, passas por aí e vês um anúncio de emprego com um número de telefone. Experimentas excitação e teu hipotálamo libera peptídeos que se identificam e perpetuam a sensação. Quando retornas à tua casa, chamas o número de telefone e marcas uma entrevista. E todos os dias que passas pelo edifício, ou ainda quando simplesmente pensas a respeito, tens a mesma reação bioquímica, e te entusiasmas com isso. Obtens o emprego, e pelos primeiros meses tua reação é a mesma. No entanto, com o tempo, lentamente começas a experimentar teu emprego de uma maneira diferente. Talvez certa pessoa ou situação te cause infelicidade ou inconformidade, e começas a ter uma percepção negativa, o qual produz peptídeos que se identificam com a sensação. Ainda quando simplesmente te estás preparando para ir ao trabalho, ou simplesmente pensas nele, a percepção de inconformidade estimula os neuropeptídeos que se identificam e perpetuam a emoção. E assim acontece por anos, até que sabes de um novo trabalho no outro lado da cidade. Te candidatas e te contratam. Então, começas a produzir os peptídeos que de novo coincidem com essa excitante sensação. Esta nova situação continua a estimular essas emoções, porém só dura um par de anos, até que a companhia se muda para o México. Agora te encontra sem emprego, e a necessidade de dinheiro muda tua percepção uma vez mais. Buscas em teu velho trabalho porque pensas que depois de tudo não era tão mal. Cada vez que passas pelo mesmo edifício, de fato, cada vez que pensas nele, desejarias estar de volta. Talvez tinha seus problemas, porém certamente era preferível a estar sem emprego. Em cada memória e saudade, teus pensamentos, emoções, reações químicas e psicológicas criam uma consciência de perda e lamento, o que logo se converte em teu filtro de manifestação. É um círculo de situação e criação. Tuas experiências criam as emoções que perpetuam a experiência. Ainda que parecesse que este processo é somente uma sequência natural de pensamento e sentimento, é importante saber que a química é uma razão principal pela qual tendes a estancar-te em teus padrões emocionais e mentais. Se necessita de uma intenção consciente para mudar tuas conclusões e percepções para poder assim sair desta autossabotagem bioquímica. A química que coincide e perpetua tuas respostas emocionais é um fator significante em tua projeção de energia, e tua consciência é a chave tanto para tua fonte biológica interna como para as consequências de tua vida externa. Há dois passos específicos que podes tomar para mudar teus padrões de percepção negativa ou mesmo que os neuropeptídeos que se envolvem no processo. Quando sintas uma emoção negativa crescendo dentro de ti, para e toma uma respiração profunda. Afirma, meu corpo libera neuropeptídeos de paz e tranquilidade. Uma onda de tranquilidade, serenidade, relaxamento se move através de mim agora. Quando vejas ou experimentes algo que inicie uma reação negativa, afirma, posso deixá-lo ir. Me relaxo e me libero, escolho a paz. Quando optas por envolver-te em conhecimentos mais positivos, produzes os neuropeptídeos que coincidem com a esperança, excitação e felicidade. Isto muda tua mente, emoções, e corpo, até o ponto de tuas reações químicas, e como resultado, também muda a energia de tua consciência. Deste modo, tua consciência é a força mais poderosa na criação de teu destino. A consciência Pi. Existem três ingredientes principais que ativam teu poder de consciência, percepção, imaginação e expectativa, é ao que me refiro como consciência Pi. Uma experiência positiva com estes elementos emocionais e mentais em tua vida é absolutamente necessária para conseguir o êxito. De fato, e seja positivo ou não, estas são as três chaves para a criação consciente. Estão energeticamente ligadas em um processo dinâmico que pode dar-te um grande controle sobre as consequências de tua vida. Vejamos como trabalha cada elemento. O poder da percepção. Já percebemos que tua percepção estimula a produção de neuropeptídeos que perpetuam as experiências emocionais. Quando olhas algo como negativo, produzes uma reação bioquímica que reforça o estado emocional desfavorável e o positivo também é certo. Isto deveria ser uma motivação suficiente para manter-te trabalhando na criação consciente de um resultado positivo, porém examinemos também como a percepção afeta a energia. A maneira que olhas as coisas está filtrada por tua história, ainda assim é suficientemente poderosa para criar teu futuro, isto é o que te define agora em todos os modos possíveis, até em tua realidade fisiológica. Como percebes a ti mesmo, a teu mundo e a teu futuro, é o fundamento cognitivo essencial de tuas disposições. Os estudos mostram que a autopercepção e o falar a ti mesmo impactam em teus níveis de serotonina e endorfina, os quais perpetuam teus sentimentos e sensações atuais como depressão e alegria. Porém, esta parte da consciência pi é tão poderosa que sua influência não para aí. Há casos documentados onde as pessoas com múltiplas desordens de personalidade manifestam condições físicas variáveis que são diagnosticáveis quando uma personalidade diferente está no controle. Condições como a diabetes e problemas de visão se convertem em problemas fisiológicos quando uma entidade em particular toma o controle, ainda o mesmo corpo pode às vezes não ter nenhum problema, porém quando este existe na percepção da personalidade controlante se converte em um problema físico real. Este não é o único caso nos que a consciência muda a fisiologia, há pessoas que são capazes de caminhar em brasa sem sofrer nenhum dano, mudando sua percepção. Eu mesma experimentei este fenômeno, há alguns anos participei de um curso para poder caminhar sobre o fogo. Neste curso, aproximadamente 100 pessoas foram ensinadas como alterar seu estado de mente mudando o seu enfoque da experiência de caminhar sobre as brasas à memória de algo que evocara emoções e sensações felizes. Pessoalmente, me vi esquiando em meu lugar favorito no Colorado. Coloquei-me visual e emocionalmente nessas frias e lindas montanhas. Isto mudava meus neuropeptídeos e minha fisiologia, e fui capaz de caminhar aproximadamente 15 pés sobre as brasas ardentes a centenas de graus de temperatura. Não sofri nenhum dano, porém houveram algumas pessoas que se queimaram porque estavam muito fechadas no marco de suas expectativas. Olharam as brasas como um perigo de modo que as experimentaram dessa maneira. Porém, nós que conseguimos mudar nossa percepção fomos capazes de transformar completamente nossa realidade física. Tu também tens o poder de alterar o que te rodeia. Não importa o que aconteça contigo, não tens que perceber o mundo da mesma velha maneira. Em lugar disso, podes usar teu poder de deixar ir para liberar tuas velhas e limitadas ideias. Não importa o que experimentes, recordes que sempre tens a opção de escolher uma nova percepção. Esta é a chave para a realidade criada através da consciência, o que observas como realidade forma a tua consciência das coisas. No lugar de estar estancado em teu velho mundo de visão das coisas, agora podes perceber tua vida como uma tela branca, podes pintar um novo quadro, ver as coisas diferentes e imaginar tudo ao teu redor em uma maneira completamente nova. De fato, esta é a próxima peça importante de tua consciência pi. As imagens são tudo. À medida que faças mudanças positivas, conseguirás cada vez mais facilmente explorar tua imaginação. Não estou falando somente de tua habilidade de sonhar e fantasiar acerca de teu futuro, senão que também de tua habilidade de criar imagens mentais, quadros vivos de como queres que seja teu futuro. Esta é uma habilidade muito poderosa quando persegues o êxito em cenários específicos. Aquilo em que as imagens mentais se referem, o cérebro não pode distinguir entre momentos presentes ou memórias passadas. Tampouco pode fazer diferença entre o que é imaginado vivamente e o que é real. De fato, um grande número de físicos não acreditam que exista somente uma realidade. A interpretação de muitos mundos multi-worlds interpretation sugere que muitas realidades estão sucedendo todo o tempo, e há muitos cientistas que acreditam que tu podes escolher o que queres. Isto pode soar como ficção científica, porém somente mostra as possibilidades ilimitadas de tua vida. Tens que imaginar tudo o que queiras experimentar. Não te limites. Para criá-lo, tens que vê-lo em tua mente. Tua habilidade para criar quadros vivos do êxito estabelecerá primeiro essa realidade em tua energia e consciência. As imagens que vejas em tua mente se converterão depois no que observas em tua vida. Se a imagem que flutua em tua imaginação agora mesmo não corresponde com o que realmente queres experimentar em teu futuro, tens que desenvolver outras novas. Para criar êxito deves criar imagens exitosas. As imagens criadas através da consciência se dão em dois níveis. Segue frequentemente os seguintes passos para estabelecer uma poderosa percepção do êxito. 1. Tua imagem do êxito. Necessitas pintar um quadro mental de como queres ser, parecer, sentir e atuar. Crie uma viva imagem de tudo junto, assim como desejas, e logo retém-lo em tua mente, move-te dentro dela, vive-a, sente-a e cria. Permita-te visualizá-lo e experimentá-lo várias vezes ao dia e logo te converterás em tudo isso. 2. Imagem do êxito em tuas metas específicas. Cria imagens claras e brilhantes acerca do que queres, faz as imagens tão vivas que sintas como se estás no centro delas, imagina a alegria que isto te trará, e logo põe a mesma fotografia mental desse futuro em tua memória. Olha-o como um de teus momentos favoritos que já estão em teu álbum fotográfico, um que olhas muitas vezes. Desta maneira, comunicas a teu cérebro que essa imagem do futuro já aconteceu e que realmente existe. Pratica isso frequentemente, sempre que necessites motivar-te ou criar uma consciência mais clara de tuas metas. Uma vez que estabeleças tua imagem de êxito claramente, tens que focar-te somente nessas imagens. Tens que deixar ir qualquer pensamento que o negue ou minimize de qualquer modo. Quando visualizares cada imagem, amplia, olhe-a claramente, não distante nem movendo-se de esquerda à direita, porque isso poderia mudar o poder de sua realidade tempo energético. Retém tua imagem no centro de tua mente, tão próxima que isto seja tudo o que vejas. Faça-o tão real como possas e nisso se converterá. Entre mais cuidadosamente, inspeciones e experimentes tuas imagens com a alegria que tudo isto te trará e teu cérebro e consciência as aceitarão como realidade. Enquanto continues reproduzindo cada quadro, claro, próximo e centrado em teu pensamento, criarás mais e mais emoções positivas que carregarão altamente tua consciência criativa e tua energia magnética. Isto ajudará a introjetar tuas expectativas, a peça final de tua consciência e espero o melhor. De nada serve criar imagens de êxito se essas realidades estão mais além de tua compreensão. Há uma grande diferença entre o que desejas e o que esperas, de modo que é importante que constante e frequentemente antecipes o melhor. Para facilitá-lo, tens que encontrar tuas expectativas ocultas. Tendes a iniciar cada dia assumindo certas coisas, de modo que é natural projetar teus padrões normais no futuro. O problema é que se frequentemente estás insatisfeito com teu presente, é difícil criar expectativas positivas no futuro. Com base no acontecido, como olhas tua vida diária? Queres aceitação, mas esperas rejeição? Queres êxito, mas esperas fracasso? Desejas felicidade, porém te resignas ao tédio, às dificuldades e à decepção? Se esperas que hoje seja um dia difícil e de fracasso, então só buscas mais do mesmo. Porém, podes optar por criar novas expectativas e crenças acerca do que és capaz de alcançar, hoje, amanhã e sempre. Na batalha entre o desejo e a expectativa, o universo é mais propenso a dar-te o que esperas. Por que é assim? Teus desejos estão onde teus sonhos estão, tuas expectativas estão onde tuas crenças estão, e na fórmula da criação do destino, nada é mais forte que tuas crenças. Tuas convicções devem levar a uma expectativa positiva, o que é a percepção fundamental para um resultado favorável. Não podes continuar desejando o melhor e esperando o pior, porque o universo simplesmente não pode juntar este tipo de consciência separada. Tens que começar a buscar o melhor tanto em tua vida do dia a dia como na realização de teus sonhos, sabendo que és capaz de levar tua consciência a um estado mais alto e feliz em tudo o que experimentes. Retoma teu poder e crie uma consciente percepção de teu dia e futuro ideal, compreende como brilha e como se sente que és capaz de fazê-lo realidade. Tuas expectativas diárias também aceleram tua velocidade energética, de modo que tuas visões diárias têm que ser as mesmas visões que tens do futuro. Se queres ter êxito, não podes seguir enquadrado, limitado ou deixando passar teus desejos. Em lugar disso, tens que olhá-los com uma visão mais ampla. Expectativas ilimitadas levam a resultados ilimitados. Isto forma parte de toda uma fórmula para a exitosa criação consciente, percepção positiva, viva e criativa imaginação, e expectativas excitantemente positivas. Ainda uma pequena mudança em qualquer dessas atitudes podem criar uma maior mudança na realidade, porque a consciência é um de teus maiores poderes, é uma firme opção de viver em um estado desperto de consciência de aqui e agora, no qual escolhes livremente uma nova percepção, visão e expectativa do que é e pode ser real para ti. Faça tua escolha agora. Afirmações para conseguir poder consciente. Opto por uma percepção de mim mesmo forte e exitoso. Sei que mereço e que sou capaz. Me visualizo como desejo ser. Me vejo confiante, vibrante e feliz agora e sempre. Espero sempre o melhor. Em minha vida diária e futura, sempre antecipo a excelência. Vivo em um desperto estado de consciência, escolho conscientemente os pensamentos e imagens que criam uma grande realidade. Visualizo minhas metas com excitação e fé, recebo muitas bênçãos maravilhosas em minha vida.